pensando que eu sou seu. Não vá pensando, não. Não faça assim, não. Não faça nada. Sou seu. Você me tem fácil demais e não parece capaz de cuidar. Yeah.